Prezado pouso, pista novela, tá 3891. Tan 31 no 52, posição 8, pushback acionamento. Tan 31 no 52, livre pushback, chama pronto para táxi. Chamada táxi 31 no 52. Salvador, boa noite, WebJet 5899. 5899, acione identificação, desce ao nível 050 na Mari. Deixa eu dar uma informação. Charlie, WebJet 5899. Você se autoriza direto do SAP? Autorizado, 5899. No sol 00, livre à direita, autorizado o táxi Alfa, reporte 11 da Juliette. Livre à direita, táxi Alfa, reporte 11 da Juliette, 4062, 6 milhas para Duna, aposta autorizado, ILS X-Ray? Estado final, 4062, reporte estabilizado. Ciente, autorizado, reportará estabilizado 4062 azul. Alô, meu anúncio, TIP 5344, TIP 5344, a cenificação desce nível 060, chegada a Mari. Mari. Boa noite, é o Gol 805, centro de informação Charlie, autorização Natal, estou na posição 01. Gol 805, pronto para cópia. Pronto para cópia. Gol 805, autorizado Natal, nível de voo 370, via UPS 110. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119 decimal 35, transponder 5565. Autorizado Natal, 370 é o nível, decolando a pista 10, primeira curva esquerda, pela UPS 110, saída Puca, Zipar, 1935 é o controle de Salvador, transponder 5565. Gol 1805. Gol 1805, atendimento correto, chame pronto para possível acionamento. Chama aí pronto, gol 1805. TAN 3891, mantenha antes da Juliette. Alfa, TAN 3891. 296, acende identificação, desce ao 070, chega da Mari. 070, Mari, gol 1805. Boa noite, Azul 4062, final de 8.4 milhas. Azul 4062, check trem, autorizado pouso, pistão no 021, 90 graus, 079. Baixado e travado, livre pouso, tem o campo à vista, 4062. Então 3891, mantenha a posição da Juliette. Web 5899, confirma indicada. 250. 290 a bordo, alternando Salvador, 2 horas e 5 para o táxi. Então 3152 autorizado táxi via Pátio Índia, chame no ponto de espera da 10, pronto. Pátio Índia, chama na ponta, então 3152. TAM 3891, após a passagem do Airbus 320 da companhia autorizada, iniciar o táxi, remonta 1-3. Após a passagem do Airbus da companhia autorizada, táxi, remonta 5899, estou autorizado a descida a 2000 pés, ajuste ao 0 no 4, livre e a final ILS. Para 2000 comigo, 14, livre ILS, 5899. TAM 3152 autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, TAM 3152. Azul 4062 no solo 07, mantém escuta, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, o Azul 4062 na sua escuta. TAM 3152, autorizado decolagem, pista 10, vento 180 graus, 079. Livre decolagem, pista 10, TAM 3152. Brasil 5344, efetuando desvio. Voltamos já. É um pequeno cômodo aqui. 5344, desce para 3 mil pés. Positivo. 15. Ajuste 1-0 no 4. Obrigado. O 5344 inicia redução de velocidade para 200 nós. 200. Boa noite, 96, descida reautorizada para 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 4. 4 mil pés, 1-0 no 4, com 896. Na 3152, decolar 209, chame o controle 119-35. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, tá 3152, boa noite. 32, boa, contato radar, saiu 330, sai da PUCA. PUCA para 330, 3152. Localizador WebJet 5899. 5899, torre 118.6. Salvador, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, WebJet 5899, localizador. WebJet 5899, bom dia. Check trem de pouso autorizado, pouso pistão 10, vento 180 graus, 06 nós. Checando bem, achado e travado o WebJet 5899, de pouso também. Autorizado 2.896. 2.896. Tá 3152, passando 100 para o 330. É possível coordenar possível Aracaju? Tentaremos, 3152. No agrado, no aguardo, obrigado, tá 3152. O trip 5344, reduz para aproximação. Reduzimos. Bono 714, autorizado Aracaju, nível de voo 230. Pistão no zero, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 119 decimal 35, transponda 5572. Zero Aracaju, Puca, Jamo, Aracaju, 1935, controle 5572, transponda. Bono 714, cotejamento correto, sendo pronto para pushback acionamento. 5344, reduzindo aqui. 5344, reduz para aproximação, torre 118.6. Obrigado. Torre Salvador, boa noite. 5344, número 2, reduzindo. 35344, boa noite. Continua a aproximação. Me autorizado final ILS X-Ray. Check, ILS X-Ray, bom 896. Um, 3152, centro Recife, 12545, um, secundário 13325. 12685 a secundária, corrigindo. 2085, 3152. 2545-2085, tá 13825, 2, boa. Webjet 5899, no sol 15, livre direita, autorizado táxi via Alfa Juliette, não me escuta. Táxi via Alfa Juliette, não me escuta, Web 5899. Webjet 5899, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Web 5899. Já trabalho, trip. Trip 5344, autorizado pouso, pistão 10, vento 160 graus 06. Flash autorizado pouso. Identificação, desce ao 050, chegada mais. 050 na mar. No 896, torre agora 118.6. 118.6, bom 896. Bom 896, baixado, travado, visual, cabeceira no 0. Bom 1896, continua a aproximação, agora pista livre. Gente, aguarda o bom 896. Salvador, 3600, tá livre. Direto TAP, 5344, no salão 17, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, capoalho, sector de 44 graus. Bom, 1896, cheque trem de pouso, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 07 nós. Baixado travado, ele pouso no zero, com 8.6. Afirmativo. Certo, senhorita. 35344, nós vamos averiguar esse assunto. Obrigado. Vou aguardar aqui na posição. Ciente, TIP 5344, mantenha os bilhetes, então. Gol 1896 no solo 20, na minha escuta, Lira direita, autorizado táxi Alfa, Juliette. Direita Alfa, Juliette, tá na escuta, Gol 1896. Gol 1896, a instrução de táxi será Alfa, Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 04, vamos voltar. Metrito. 5344, mantenha a posição. No 805, posição 01, push e acionamento. Gol no 805, livre pushback acionamento, chama pronto para táxi. Autorizado, chama para táxi, gol no 805. E 5344, seu gate será realmente 01, não, que está sendo liberado pelo tráfego da Gol. Paciente, aguardado, 3344. Oito, nove e meia, aguarde para ingresso no gate 04, no pátio 3. Sim, vai aguardar no pátio 3, com 8 e meia. 3600-2000, ajuste no 014, livre leste. 3600-014, autorizado, informará estabilizado. Guardando faz 3, bom, 896. 896. Torre Salvador, Otan 3226, Natal, centro da Charlie. Otan 3226, aguarde cópia. Aguarda 3226. Voo no 805, pronto para o táxi, a bordo 130. O alternado é Maceió, autonomia 0300. Voo no 805, autorizado táxi via Índia, reporte aliado e ponto cabeceira 10. Via Índia, reporte aliado e ponto na cabeceira 10, voo no 805. Voo no 805, autorizado alinha e manter cabeceira 10. Alinha e manter na 10, 1805. Noite 3170, sem identificação, desce ao 050, chegada a Mari. Voo 1896, autorizado a seguir a nave da Trip, posição 04. Bem, segue o Trip para 04, com 896. Autorizado TAP, 3170. Voo 1805, autorizado decolagem, pistão 10, vento 1970 graus 07.